começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos e ouvintes da Vivência Espírita. Hoje nós estamos inaugurando mais uma vez o nosso novo horário, né, Jorge? O horário que dizem que é para economizar energia. Vamos ver se realmente economiza. Pedimos a sua permissão para entrarmos em seu lar através da Super Rádio Piratininga em 750 kHz AM. E agora através da internet, dirigindo ao mundo todo através das redes sociais. A doutrina espírita vem nos trazer o conhecimento sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, tratando também das leis morais e a vida futura. Nos traz a alegria de vivenciarmos nos dias atuais e compreender a nossa missão nesse planeta. Bom dia, Jorge Reis, que é o horário... Esse é horário, não é horário de Deus, como diz lá na Bahia? Não, horário de Deus é outro. Isso aqui inventaram, né? Bom dia, pessoal. Paz e alegria em todos os corações. Vamos entrando no ar com o nosso programa Vivência Espírita, com apoio das Casas Espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Agradecemos também o apoio do Grupo Musical Castelã e da Tenda de Umbanda Mãe Maria. Ligue para nós para participar aqui do nosso programa nos telefones 3941-9750, 3942-9750. Se preferir também, pode participar aqui das nossas redes sociais, WhatsApp e Facebook, que o Rodrigo vai passar para vocês. Então, mais nessas duas horas estaremos aí interagindo com vocês, conversando um pouco, batendo um papo legal nesse início de horário de verão, que um monte de gente perde a hora, né, Rui? Acaba perdendo a hora, né? Um monte de gente aí. Eu quase perdi a hora. Então, mais um dia com vocês aqui. Estamos aqui firmes. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, querido ouvinte da Super Rádio Piratininga. Para você que está nos ouvindo agora de manhã, acordou cedinho, uma hora mais cedo, né? Nesse horário de verão. E eu gosto do horário de verão, sabia? É um horário que a gente consegue, depois que volta do trabalho, tá tudo claro, então é um horário muito bom, na minha opinião. E para você que está escutando a gente na rádio online Vivência Espírita, um bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa é reprisado durante todo o dia e também pode ser ouvido através do nosso podcast no site vivenciaespirita.com.br. Então, se você perder o programa, é só entrar no nosso site, dar um play lá e ouvir os últimos programas que já foram tratados, né? Então, vamos iniciar agora com a prece de abertura com o Mário Vinhas, da Casa do Caminho. Caríssimos ouvintes, queremos convidá-los a unir nossos pensamentos e sentimentos, procurar nos fazer mais tranquilos, calmos, serenos, colocar de lado nossas tribulações e deixar que a paz se faça em nosso coração. Vamos nos constituir numa grande corrente de amor e procurar nos elevar espiritualmente. E à medida que nos elevamos, vamos ganhando condições para conversar com Jesus, nosso bondoso Mestre e Senhor. Nossas palavras a Ele devem ser de gratidão por Sua bondade, Seu grande amor por nós e por Sua paciência para com nossos erros. Mas também dizer ao Senhor da grande disposição que existe em nós de melhorar, de errar cada vez menos. e da ciência que temos da necessidade de vivenciar seus ensinamentos para nos manter sempre nos caminhos do bem. Reconhecendo, é claro, que tudo depende de nós, do nosso esforço, da nossa dedicação, da nossa perseverança. Assim sendo, pedimos-lhe, Jesus, que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. Mas pedimos também que possa fazer com que a nossa prece alcance o Pai Celestial, para que possamos saudá-lo, para que possamos rogar a Deus que nos abençoe, para que possamos agradecer a Deus pela sua bondade, pela sua justiça, e renovar a Deus o nosso propósito de cada vez mais buscar nosso crescimento espiritual e assim estar cada vez mais próximos dele. Que assim seja. Tema do dia. O tema do dia de hoje deveria ser os 12 segredos de Jesus. Estamos aqui aguardando o nosso companheiro e amigo Maurício Tomé, que até agora, até o momento, não chegou. Vamos aguardá-lo mais um pouquinho e sabemos isso, e após, se o Maurício não vier, nós vamos falar sobre qual é o tema, seria, Jorge, Maurício? Vamos falar no nosso... As pegadas de André Luiz. Nas trilhas. Nas trilhas de André Luiz. É. Então, nós estamos aguardando aqui o Maurício Tomé para falar sobre... Ele já tinha falado 6 segredos, né? Iria falar mais 6. Então, nós estamos no aguardo do Maurício. Enquanto isso, nós vamos falando da beleza que foi ontem lá em Ribeirão Pires, viu, Jorge? Onde nós tivemos a Célia Tomboli, o Alexandre Tomboli, mais a Magali, que encantaram todo mundo lá em Ribeirão Pires. Tivemos também o Edson trabalhando demais com a equipe maravilhosa que ele tem e muita gente lá em Ribeirão Pires. Ele mandou um abraço para você, o Fábio também mandou um abração para você, para o Rodrigo. Enfim, o pai do Rodrigo estava lá, ele falou, olha, meu filho foi até Aparecida de bicicleta. Só que atrás dele está indo a ambulância, para se acontecer alguma coisa, já está a ambulância lá do lado. Não aconteceu nada disso, né? Não. Não aconteceu nada, foi tudo bem, a gente chegou lá, foi 90 quilômetros, foi verdadeiramente uma romaria de bicicleta, né? Mas é bom lá fazer essa, andar um pouco para poder exercitar e voltar a pedalar. Mas é muito vocês bom. Não foram pela Dutra, não, né? Não, a gente foi pela antiga estrada Rio-São Paulo. É onde nós tivemos aquele acidente com aquela moça, né, que ia indo com a caravana para a Aparecida. Não. Aí convidaram ela para ir para essa trilha, né? E uma árvore caiu em cima da moça, né? Quer dizer, infelizmente aconteceu o desencarne dessa moça que estava, inclusive, foi entrevistada pela TV Vanguarda, toda sorridente, toda alegre, mas... A missão dela era aquela, né? De, realmente. De não chegar até Aparecida materialmente, né? Fisicamente, mas em espírito, sim. Acredito e que tinha, ela já estivesse. Mas vamos vibrar por ela e por toda a sua família também, né? E tinha muita gente indo até lá. Então você vê até por essa estrada tinha bastante romeiros andando. Eu acho que ali é até um pouco mais seguro, né? Porque não tem tanto tráfego de carro. Que nem tem, por exemplo, na Dutra, né? É. Então, eu acho, assim, esse trajeto que eles fazem pela Dutra extremamente perigoso. Né? Eu acredito que futuramente eles deveriam pensar ali, o pessoal da CCR, ou da empresa que cuida lá, não sei se é ela. É CCR. Pensar em talvez fazer um trajeto que não seja no acostamento da Dutra ali, né? Pensar alguma coisa mais segura. Né? Tem espaço ali para poder... Tem espaço dos dois lados, né? Faz uma ciclovia ali, né? Para o pessoal ir até lá. Seria mais seguro. Para aproveitar o tempinho aqui, já vamos fazendo então... Vamos fazendo aqui a divulgação que a gente tem que fazer. O pessoal sempre tem cobrado a gente, perguntado sobre excursões para Uberaba, quando é que acontecerá, né? A Conceição está... fazendo uma excursão, vai fazer uma excursão no feriado de Corpus Christi. Já o ano que vem já está lançando o pacote para as pessoas que já queiram fazer reserva, procurá-la, né, para participar dessa excursão. Lembrando que o feriado de Corpus Christi será no dia 30 de maio. 30 de maio. Então, a excursão será de 30 de maio a 3 de junho. Então, é na quinta, sexta, sábado e domingo. Sai na quinta-feira daqui e volta no dia, no domingo, né? Na tarde, volta. Então, o pacote promocional já está pronto. Ela já está fazendo as inscrições, né? Visita Sacramento, né, visita no Colégio Allan Kardec, participar do culto do Evangelho de Eurípides Basanulfo, almoço no Colégio Allan Kardec, visita a Gruta de Palhares, visita na Fazenda Santa Maria. Essas são os locais da excursão, né? Em Uberaba, visita no Lar Irmã Valquíria, na Casa de Antuza vai ter a visita, Sanatório Espírita de Uberaba também. Visita ao Memorial do Chico Xavier e a Casa de Memórias também, lembranças de Chico Xavier, Hospital do Fogo Selvagem, Mausoléu do Chico Xavier, Mercadão Municipal de Uberaba, Lar Espírita Pedro e Paulo, lá com Carlos Vasselli. Em Perópolis, nós teremos a visita no Centro Espírita Eurípides Basanulfo e no Museu Arqueológico, lá no Parque dos Dinossauros, que a gente fala. Em Araxá, visita ao Hospital Casa do Caminho e no Centro Espírita, é claro, também, lá em Araxá, no Centro Espírita do Tadeu, que fica no próprio hospital Casa do Caminho. Então, se vocês quiserem já antecipar, porque a procura às vezes pode ser grande, vocês podem entrar em contato com a Conceição, que ela está fazendo as reservas pelos telefones 12 DDD 99131-9946 99131-9946 ou então 3958-2864 3958-2864. Vocês podem fazer as suas reservas lá com a Conceição, que ela já está preparando esse pacote aí para o ano que vem. Custa R$ 686,00, então são três diárias de hotel, né? Claro, três diárias de hotel, mais a passagem de ônibus de ida e volta, e o ônibus para levar vocês para todos esses locais aí, lá em Uberaba, Araxá, Sacramento, Peirópolis, todos esses locais. E pode dividir em algumas vezes, né? Então liga para a Conceição e já faz a sua reserva lá para a sua viagem. Né? Interessante, né, Rui? Ah, sim. Uhum. O passeio vale a pena, né? Uhum. Inclusive, a estrada com duas pistas, tudo super moderna, bastante iluminado, inclusive à noite. Parece que está numa avenida viajando, né, pela Anhanguera, né? Porque eu moro no meio do caminho ali, né? Então, a gente vê... Eu nasci no meio do caminho. Minha família toda mora lá em Leme, né? Que é na... É um pouco antes da metade para chegar em Uberaba. Então a gente vê que aquela região é muito bonita, muito diferente daqui, né, Jorge? Porque não tem tanta montanha como tem aqui no Vale do Paraíba. E a gente vê que... Lá está mais perto da planície mesmo. Já está indo para o lado de Goiás e Brasília, né? Então é mais plano mesmo. Minha mãe, quando vinha aqui para São José, ela ficava aflita, né? Porque ela falava, parece que eu estou sufocado, tem montanha de tudo quanto é lado aqui. E lá não, lá você... Você chega à noite e você vê o clarão de várias cidades iluminada, porque é muito, muito plano aquela região, né? E realmente é uma experiência, assim, é uma viagem que não é uma viagem para turismo, não. Sabe? É realmente uma viagem espiritual, né? Então não é uma coisa que você vai só para passear, você sai de um centro, vai para outro, doa energia, recebe energia, então é uma coisa que você... É uma experiência que não dá para explicar. Você sentia que aquele lugar onde viveu Chico Xavier, onde morou Chico Xavier, você vai lá ver, conhece o memorial, então você vai também no mausoléu de Chico. Então, assim, é uma experiência muito boa. Sem falar Sacramento. Que é perto, que é, também ali, né? É, Eurípides Basanulfo. Né? E eu falo assim, uma coisa que eu sempre defendo. Todo lugar onde houve a aparição de Maria... Existe uma energia diferente. Não é uma coisa mística que eu estou dizendo, nem maravilhosa. É realmente uma coisa diferente. É uma sensação diferente. Uma energia diferente. Uma energia diferente. Por exemplo, você vai para Aparecida, você vai para Fátima, em Portugal, e você vai em Sacramento, onde houve a aparição de Maria, você sente uma energia similar nesses locais. Né? Claro que Sacramento é muito menos reconhecido por não ser católico. Mas lá no Colégio Allan Kardec houve a aparição de Maria. É, inclusive ela tem uma série de mensagens psicografadas por Euridice Barçanuvo pelo Espírito de Maria, serva de Deus. Então você sente aquele envolvimento espiritual e vale muito a pena ir, porque essa caravana passa por lá, conhece o Colégio Allan Kardec, que foi um dos primeiros colégios abertos espíritas aqui no Brasil, que inovou muito a educação naquela época, isso em 1900. É, você também diz, né, Jorge, que Uberaba tem mais casas espíritas do que igrejas e templos. É, de fato mesmo, né? O local do Brasil que tem mais centros espíritas do que igrejas é só em Uberaba, Minas Gerais, né? Que realmente tem mais. E a gente chega em Uberaba, a gente sente a vibração energética da cidade, né? É como Matão. Matão é onde Cabachute residiu, ele foi prefeito, brigou lá, lutou muito para a emancipação de Matão. Você sente a vibração totalmente diferente da cidade, parece que é uma coisa mais espiritualizada, né? E deixa eu aproveitar aqui para comentar a participação do pessoal, já que está aqui no Facebook Live, já participando com a gente. Então, quem entrou aqui foi a Dolly Cassal, mandou um bom dia a todos, José Carlos também mandou um bom dia, a Cláudia Oliveira mandou um bom dia a todos, muita paz e luz nesse primeiro domingo de horário de verão em 2017. Então a Dora também entrou aqui, a Ivanilde Espósito, a Irene, minha tia lá, mandou um bom dia, amigos queridos, beijos carinhosos do Gu e meu. Então mandar um abraço aí pro Gustavo também, pra Irene, pro tio Zé, todo mundo. O Edson Andrade também mandou um bom dia, mais um domingo juntos. E o Ed Moreno entrou aqui também, falou bom dia meus irmãos, amigos, Jorge Reis, Rui e Rodrigo. Que pedalou 190 quilômetros. Não, não foi 190, não, só foi 90. Foi só de ida. Não, para pagar promessas. Ele está pensando que você veio de São Paulo, né? Daqui não, né? Para pagar promessas em Aparecida e voltou para fazer o programa. Voltou vivo, né? Mas foi somente 90, tá, Ed? A Souza Martins mandou um bom dia, mais um domingo junto com vocês. A Pilar também mandou um bom dia, muita paz a todos. Né? Então, daqui a pouco eu entro aqui no WhatsApp também para comentar pessoal. Eu prometi dar um abraço através do microfone para a Fátima e para o Volu, que mora lá perto da Praça Luiz Petit, lá no Posto dos Eucaliptos, que estava com a gente lá em Ribeirão Pires. Viu? Um grande abraço para você, viu, Fátima, que é nosso ouvinte assíduo. Ela falou que acorda e fica com Jorge Reis e Rui Barbosa e Rodrigo na cama, né? Ficou vindo deitada na cama, bem cômoda, junto com o esposo Rolu. Bom dia pra vocês. Aproveitar que você tá falando isso lá do Ribeirão, comentar. Meu pai comentou hoje, deve estar ouvindo lá também, que ele teve meu pai e minha mãe lá, né? Como você tinha falado. E ele ficou impressionado com a harmonização musical da Célia Tomlin, com a Célia Tomlin principalmente. Ele falou assim, ele nunca tinha ouvido a Célia ao vivo, né? Mas quando ele ouviu e ela fazendo o evangelho musical e cantando, ele ficou maravilhado. Ele tava num lugar que não dava pra ver, até levantou pra ir lá assistir a Célia cantar. Ele que falou que você tinha ido de bicicleta, mas a ambulância tava atrás, ali pra trás. Dessa vez não foi ambulância, só foi um carro buscar a gente lá, porque a gente não tinha condição de voltar pedalando. Mas um grande abraço pro seu pai, pra sua mãe que estava lá junto com a gente, né? Batemos bastante papo com a Zélia lá do Amor e Caridade, que estava lá com a gente. Tinha muita gente boa lá ontem, lá em Ribeirão Pires, tanto aqui de São José como de Jacareí, né? Exatamente. E é legal a gente comentar também, Rui, que está acontecendo o Congresso Espírita da Geórgia lá nos Estados Unidos. Né? O Zé Magalhães, que trabalha aqui com a gente, é tarefeiro do Vivência Espírita, ele está lá transmitindo ao vivo na Rádio Vivência Espírita. Então, quem quiser participar, fique ligado que desde ontem já começou as transmissões ao vivo das palestras. Sábado, ontem teve palestra do Arthur Valadares falando sobre o evangelho anti e pós-modernidade, o Simão Pedro falando sobre saúde, sobre parábolas, palavras da vida eterna, e o Arthur também voltou falando sobre saúde integral. Então tá muito bom. É o décimo. E agora, às 10 horas, quem é que vai falar? É a décima conferência espírita de Geórgia. Geórgia é um estado, né, dos Estados Unidos, onde fica Atlanta, né? É mais pro sul ali, né? Então, hoje, deixa eu ver aqui, se eu consigo. Aqui, ó. Sábado, domingo. Hoje, quem vai ter o Simão Pedro e Arthur novamente. Eles vão falar sobre a lógica do amor divino, reencarnação. E o Arthur vai falar sobre vida e morte. Depois vão falar sobre família e educação integral para o espírito reencarnado. E transcendência e espiritualidade. É um congresso com um modelo de seminário, né? Então, o que a gente conhece aqui tem os intervalos, almoços. Mas vai ser o dia inteiro e vai começar a partir das 10 horas. Então, terminando o programa aqui, já começa. E o fuso horário? O fuso horário tá uma hora de diferença agora. Como a gente avançou, antes era 2 horas para trás. Agora, como a gente teve a redução do horário de 1 hora por causa do horário de verão, agora lá é 1 hora somente. Então, lá começa às 9 da manhã e aqui começa às 10. Então aí dá certinho, porque aí, terminando o programa, o Zé já está lá preparado já para entrar ao vivo e começando com a palestra do Simão Pedro. Jorge, até agora então. O Maurício vai chegar, está chegando. Ah, está chegando? Está chegando, ele falou que ele tinha avisado antes, mas a gente não tinha visto. Até 8h30 ele falou que chega. Vai ver até que estava viajando, né? Ah, tá. Ele passou aqui o WhatsApp agora dizendo que tá chegando. Pode ter perdido a hora mesmo também, né? Por causa do horário de verão. Mas eu também tenho que convidar o nosso ouvinte, viu, Rodrigo e Jorge, para a comida de boteco que haverá no dia 14 de novembro, lá da farmácia comunitária, que é justamente para a arrecadação de fundos, para que nós possamos tocar a farmácia comunitária, né? Então, no dia 14 de novembro, lá na Mansão Eventos, lá no subdistrito de Eugênio de Melo, haverá a comida de boteco, que é espetacular. Você esteve, né, no primeiro comida de boteco que nós tivemos, né, Jorge? Você teve lá no... Tive, muito legal. Muito legal, né? Então, nós convidamos os nossos ouvintes que queiram participar. É só procurar pelo pessoal da farmácia aqui com a gente, que nós temos convite para a venda. E, então, nós estamos aí fazendo mais esse evento que foi apelidado de comida de boteco, que parece que é uma coisa assim de boteco, né? Um negócio meio esquisito, mas é a comida muito boa do buffet. Tá sendo negociado com a Mônica Vermelin. Comida de boteco é petisco, né? Vamos dizer assim. É porções e tudo mais. Mandioca frita, polenta, queijo, escondidinho, aquela coisa gostosa, feita com muito carinho, né? Legal. Deixa eu dar um recadinho aqui para os nossos ouvintes também sobre a Livraria Casa do Caminho, né? A gente fala toda semana, porque a Livraria Casa do Caminho é nossa patrocinadora. A Livraria Casa do Caminho está mudando de endereço, né? Então, agora já está mudando, já mudou de endereço. Fica na rua Helena Mascarenhas, número 115. Só para quem já conhece a Livraria Casa do Caminho, é a casa do fundo da livraria. Só que a casa do fundo da livraria fica na rua do lado, né? Então é rua Helena Mascarenhas, 115, Jardim Bela Vista mesmo, né? Então ali, antes era Avenida Rui Barbosa 232, mas ela ficava bem na esquina. Então quando você vira a esquina, tem a casa do fundo do próprio local onde era, que é a rua Helena Mascarenhas, 115. Então ali, se chegar ali, por exemplo, tiver esquecido onde é que é, só perguntar ali alguém da rua que vai mostrar que a livraria estará ali do lado, né, no fundo da outra, onde era a antiga livraria. Rua Helena Mascarenhas, 115. A gente vai avisando toda semana para as pessoas decorarem o novo endereço da livraria Casa do Caminho. Vamos, o Maurício, então, está chegando aí. Nós vamos aproveitar para irmos para um intervalo comercial. Dá um abraço ao pessoal de Caçapava. Pode terminar. Ontem eu estive lá em Caçapava também, fazendo uma palestra lá em Caçapava, no Centro Espírita Fé pela Razão, né, com os dois Carlinhos lá em Caçapava. Um grande abraço para eles, para todos os dirigentes da casa que nos receberam muito bem ontem lá. Foi bacana, né, a nossa estadia lá em Caçapava, durante a palestra. Eles estão fazendo a semana o mês espírita de Caçapava, que é o mês que eles pegaram um tema interessante, né? Os desafios do espiritismo para a regeneração da humanidade. Então, nós fizemos uma palestra lá, foi interessantíssima, muito bacana. Continua todos os sábados e todos os domingos essas palestras lá em Caçapava. Então, um grande abraço para os nossos amigos e irmãos lá de Caçapava. Deixa eu só corrigir uma informação. Lá do Congresso Espírita da Geórgia, que está acontecendo, o Bessa até mandou aqui para mim, às 11 horas da manhã e não às 10. Tá, então, o horário de verão, né? Exatamente. Então, é o contrário. Em vez de ter diminuído, continuou 2 horas. Antes estava 1 hora e agora passou a ser 2 horas. Então, tanto que sábado começou às 10 e agora domingo, hoje. Então, depois do programa, às 11 horas da manhã, começa a palestra lá do Simão Pedro, lá pela 10º Congresso Espírita, que o Zé Magalhães está lá transmitindo ao vivo para a gente. Vamos aproveitar essa oportunidade. Eu também queria aproveitar a oportunidade para falar com os nossos amigos aí que participam do nosso WhatsApp do programa Vivência Espírita. O WhatsApp do programa Vivência Espírita foi criado por nós para dar sustentação para o programa de rádio. Então, é para a gente discutir exatamente o que está acontecendo no programa de rádio, o que aconteceu. Se eles tiverem alguma ideia de a gente fazer algum programa, coloca tudo, né? E tudo bem, o pessoal coloca tudo que não tem direito lá e vai colocando, né? E o que acontece? Mas o que me deixa mais assim, não é chateado, né? Por causa disso, né? É que está acontecendo um congresso na Geórgia, a gente tem trabalho para fazer isso lá, para poder o Zé Magalhães fazer isso lá para nós. Todo mundo trabalha para poder o negócio dar certo. E durante o congresso tem gente que fica participando do WhatsApp aí, do nosso, como se nada existisse, né? Não é questão disso. Você está acontecendo um congresso, então comenta sobre o congresso. Agora as pessoas entram num papo, fica 2 horas conversando o papo, parece que não estão nem aí com nada. Então, acho que as pessoas deviam criar era WhatsApp, era as coisas, para discutir outras coisas. Porque a pessoa entra, está lá todo o regulamento, que é para o programa, que é para tudo. Então, quando não está acontecendo nada, até que é compreensível. Agora, está acontecendo uma transmissão direta lá da Geórgia, nos Estados Unidos, mas as pessoas estão falando sobre coisa totalmente diferente ali, quer dizer. E o Rodrigo entra toda hora colocando, pessoal, a palestra está legal, olha. Ele fica só ele falando sobre isso e todo mundo não está prestando atenção em nada. Eu estou achando que na hora que vai aparecer lá, saiu, vai ser eu que estou saindo do nosso negócio. Eu mesmo estou saindo fora do nosso negócio, porque as pessoas não prestam atenção nas coisas. Né? Realmente, a gente tem um site que chama vivenciaespirita.com.br/WhatsApp. Então, alguém quiser e tiver dúvida em relação a como se comportar dentro de um grupo, do grupo do Vivência Espírita, entra lá, vivenciaespirita.com.br/WhatsApp. Lá a gente colocou algumas recomendações de boa convivência. A gente não quis botar o nome de regras, porque o pessoal tem muita gente que fica melindrado demais com regras, né? Então, principalmente espírita, não gosta muito de regras. Então, o que acontece? Mas se a gente não viver com alguma forma de organização, ia ser uma bagunça. Né? Então, assim, o pessoal fica um pouco constrangido quando a gente vai lá e remove pessoas, que fica postando imagem, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, assim, e acaba não entendendo. Mas, senão ninguém aguenta. É o que o Jorge falou, acaba saindo do grupo. Tá? Então, assim, entra lá, vivenciaespirita.com.br/WhatsApp e leia com calma. E um monte de mensagem também, sem cabimento, sem propósito. Olha, eu sinceramente, eu estou dispensando um monte de coisa que coloca tanto no Face como no WhatsApp. Aí fala, poxa, não dá, né? A gente tem coisa muito mais séria que nem ontem, Jorge. É uma coisa que eu acho maravilhosa, aquele trabalho que o Edson faz, a dedicação daquele pessoal, o carinho que aquele pessoal tem, porque eu levei meu casal de neto, né? Meu neto Felipe e a Juliane, eles ficaram maravilhados de ver a atenção que aquele pessoal tem com a gente. E a gente vê que às vezes tem alguns espíritas que acham que aquilo ali é bobagem, aquilo ali não dá nenhum valor para um trabalho feito com muito carinho, como o Edson faz, a equipe dele faz, a equipe maravilhosa. E eu carinho que aquelas pessoas até lá na fazer a sopa, né? Parece que fazem aquela sopa com tanto carinho, com tanto... Ou até o gosto da sopa é diferente. Mas a gente observa que tem muita gente que não está ali para reconhecer nada dessas coisas, né? Eles acham que aquilo é obrigação. É o caso que nós temos lá com a farmácia comunitária, né? Nós não temos ajuda de ninguém, nem da prefeitura, nem do Estado e nem do governo federal. Aquilo é um trabalho sério que nós fazemos. E parece que as pessoas, tem gente que vai lá e acha ruim ainda. Não, aqui vocês recebem ajuda de governo. Nós não recebemos de ninguém, não. Aquilo é de trabalho feito através de bingo, através de chá beneficente, através de jantar, para a gente arrecadar fundo para pagar o aluguel, para pagar uma série de despesas que nós temos lá. Então a gente vê que... Farmacêutico. Tem farmacêutico profissional. Né? Que é muito dedicada, que é a nossa querida Vanessa, né? Então a gente vê que o que acontece... É que as pessoas precisam aprender. A mesma palestra, Jorge, você vai fazer uma aula, fazer uma palestra, as pessoas, se não gostou da palestra, pelo menos reconheça a pessoa ter saído de casa, ter ido lá, gastado tempo e energia para fazer uma palestra, porque tem gente que entra na palestra de um jeito e sai do mesmo jeito. Uhum. Não dá nem bola para o que foi falado, nem nada, parece que está cumprindo ali uma obrigação. E não é não, precisa ter respeito, inclusive, para as pessoas que vão fazer essas palestras, respeito para as aulas que são dadas na Escola de Aprendiz do Evangelho, né? Então a gente precisa entender que as pessoas estão fazendo isso com muito carinho, sem ganhar nada, né? A única coisa que ele ganha é justamente o bônus hora que a gente sempre fala aqui, né? De estar fazendo aquilo que ele gosta e aquilo que satisfaz o seu coração. São 8 horas e 32 minutos, vamos para o nosso intervalo comercial. Estávamos falando a Célia Tomble, então nós vamos oferecer agora aqui essa música para o pai do Rodrigo, que ontem esteve lá ouvindo a Célia Tomble e deu razão para mim, que para mim tem muitos artistas espíritas muito bons, cantores e cantoras muito bons, mas eu nunca neguei para ninguém que para mim a maior cantora do Brasil espírita é a Célia Tomba. Mas o Edson Barbosa falou a mesma coisa, né? Uhum. E ele mandou, eu estava lá... Eu que apresentei ela lá para ele. É. Né? Ele falou, aqui o Rui Barbosa está aí da Rádio Vivência, eu quero mandar para ele um tríplice abraço. Então, um abraço para mim, um para você e um para o Rodrigo, viu? Uhum. Que o nosso amigo Edson Barbosa mandou para a gente ontem. Tá bom. Vamos lá, então? Nós vamos colocar a música Alvorada Nova... do CD Alvorada Nova, a música Cantiga de Paz, na voz da Célia Tomble. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Faz silêncio e espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em risos de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora ou mais além. Longa estrada, só tu tens o poder de transformar em flores perfumadas que o sol da confiança enfeita os teus caminhos, olhando em seu redor. Verás que almas tristes te pedirão amor. sua tristeza esquece, sorri, ampara e aquece, seja o irmão quem for. Sofrendo chuva ou vento, o trigo dor aos campos, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. Nós estamos aqui no horário de verão, acreditamos que muita gente ainda está dormindo, perdendo a hora no dia de hoje, mas nós estamos com horário novo, um dia muito gostoso, muito fresquinho, nublado, parece-me que vem bastante chuva no domingo, e vamos então dando prosseguimento ao nosso programa Vivência Espírita. Jorge, acreditamos que o... parece-me que o Maurício vai ter dificuldade. O Maurício está com um probleminha, assim, tal, e ligou para nós aqui falando, então pode ser que ele não consiga chegar. Então vamos falando sobre outro assunto aí, né? Vamos falar, falando, né? No mais recente livro, esse é mais recente ou tem mais recente ainda? Não, nós estamos, interessante agora é que nós estamos reeditando dois livros, né? O livro, o nosso primeiro livro, que está esgotado, que é... o livro Temas para Reflexão, né? Entre o Coração e a Razão, Temas para Reflexão. Aquele foi o primeiro, não, né? Foi o primeiro livro que nós... Você que fez o prefácio, lembra? É. E aí o Fábio deu a ideia para nós fazermos de novo, que tem muitos pedidos daquele livro, né? Não, mas então, aquele livro é uma reflexão mesmo. É. Então, nós vamos reeditar ele, o Nil está trabalhando novamente, vamos mudar a capa para ficar um pouco diferente, dar um up nela lá, e vamos lançar esse aí. E o primeiro livro também de mensagem, aquele livreto de mensagem, um minuto de reflexão, também está esgotado, então nós vamos relançar ele novamente pela editora Dionísio. Então, os dois vão sair agora pela editora Dionísio. Estamos... trabalhando em um livro novo já, que ainda é segredo, né? Mas já estamos aí bem adiantado nele, é psicografado também pelo Aurélio Augusto, mas com bastante novidade aí interessante. E esse livro que nós estamos agora é o livro Nas Trilhas de André Luiz, Assuntos Relevantes, Temas Curiosos, Casos Interessantes, que nós lançamos agora no mês, nesse ano de 2017, ali por volta do mês de julho, né? Nós lançamos ele especificamente no mês antes do evento do Chico, que foi lançado no evento Chico, que ele foi feito exatamente para dar sustentação para o evento do Chico Xavier, mas é um livro de pesquisa de mais de 5 anos, Rui. Foi um livro de pesquisa das obras de André Luiz perante a espiritualidade, né? A Vida no Mundo Espiritual, que são 13 livros. O André Luiz com Chico são 16 livros, mas a série A Vida no Mundo Espiritual são 13 livros, que inicia no livro Nosso Lar e vai até o livro... E a vida continua, né? Tá, mas Jorge, o que eu acho interessante é que ontem, conversando lá com o Fábio, ele estava me dizendo: olha, Rui, eu fiz aquela psicografia do Alamar Regis, nosso grande companheiro, eu fiz aquilo como se fosse um tema de palestra, que é justamente mostrando que o Alamar, ele falou muito claramente na sua mensagem, que os espíritas não são diferentes lá no mundo espiritual, né? Quer dizer, lá, inclusive na mensagem que ele diz, tem pastores, tem padres, tem até ateu em melhores condições que os espíritas. Como é que nós podemos reverter essas coisas para que os espíritas realmente seja diferente, seja consiga entender a beleza do mundo espiritual que André Luiz veio trazer para a gente, que Jesus veio trazer para nós, que o Chico, através de outras obras, sem ser de André Luiz, traz para a gente. E parece que o espírita não entende também, né? Não entende muito bem essas coisas espirituais, né? Você fez a pergunta e deu a resposta já, né? É exatamente estudar essas obras que você está falando. Então, nós somos espíritas e não conhecemos a codificação, né? Nós gostamos de Chico Xavier, mas não estudamos a obra dele, né? Nós falamos de André Luiz, falamos de Emmanuel, mas não estudamos a obra dele. Nós falamos de Orígenes Bazanufo, mas a gente não sabe nem quem que é Senhor Mariano, né? Então, o que que acontece? Diante disso, nós nos tornamos espíritas que vão escutar palestra, né? Vão ouvir palestra, vão tomar passe, mas não estudam. Então, a gente acaba formando um grupo no plano espiritual do mesmo jeito que aqui. Qual vai ser a diferença? Você sai daqui do mesmo jeito, estará lá do mesmo jeito também. Tem muitos que vão ouvir as palestras e depois usam algumas frases. Terminologias. Jesus disse isso no livro tal, quer dizer, eu acho interessante, tem muita gente que fala, no livro tal foi dito isso. Será que ele leu aquele livro? Quer dizer, tem gente que usa isso o tempo todo, né? Tem gente que é orador de frases. André Luiz falou isso, Emmanuel falou isso, Joana de Anjos falou aquilo, mas na realidade só pegou a frase isolada para colocar no contexto da palestra que está fazendo. E é exatamente por isso que nós fizemos essa pesquisa. A primeira vez que o Geraldo Lemos Neto esteve aqui em São José dos Campos, eu e o Helder fomos buscar ele no aeroporto. E de lá para cá eu falei, falando sobre isso, sobre esses assuntos de frases isoladas, eu falei para o Geraldo... Frases feitas, né? Frases feitas, o que a pessoa usa isoladamente. Aí eu falei para o Geraldinho, eu tenho vontade de fazer um livro... André Luiz já tinha falado, né? Aí ele falou, Jorge, você tem que fazer. Então, a partir daquela época, eu comecei a fazer o estudo. Então, foram 5 anos de estudo. Como é que foi a metodologia? Eu comecei a pegar os assuntos interessantes, os casos relevantes, os temas curiosos, né? E os temas curiosos e casos interessantes que eu pensava. Então, eu abri o nosso lar e o que eu pensei que tinha mais de relevante, ou curioso, ou interessante, eu fui anotando. E passei para outro livro e fui fazendo um índice remissivo. Então, os índices, os temas coincidentes, eu sabia que estava no nosso lar, estava no livro tal. Então, eu trabalhei depois, fazendo o meu próprio texto, mas informando o que o André Luiz já tinha falado sobre aquilo ali. Porque hoje em dia, o que acontece muito? A maioria dos autores... Eles falam sobre determinados assuntos que parece que para as pessoas parece que é novidade. Então, quando o Vanderlei Soares de Oliveira veio falando sobre dragões, todo mundo achou que era novidade. André Luiz já tinha falado sobre isso, né? Claro, Vanderlei Soares de Oliveira vem complementando um assunto interessantíssimo, vem colocando mais informações, porque isso é normal acontecer. Então, a gente pega Robson Pinheiro, fala sobre muitos assuntos, agentes do mal, fala sobre... como é que se diz? Legiões, fala tudo. Não é novidade, André Luiz já tinha falado. Então nós pegamos assuntos que fala. Tem gente que não sabe nem o que é ovoide, por exemplo. Não sabe o que é um ovoide. E na realidade, André Luiz já tinha falado. E pensa às vezes que os autores atuais estão inventando coisas. Não estão inventando. Estão complementando coisas que já foram faladas para trás. Segunda morte. Tem espírita que fica assustado quando se fala em segunda morte. Como se fosse coisa do outro mundo também, né? E André Luiz já tinha falado sobre isso. Então, o que acontece? Nós vamos pegar tudo na humanidade, desde o começo, só os assuntos que nós conhecemos. A gente conhece a primeira revelação trazida por Moisés. Depois, passou um tempo, veio a segunda revelação trazida por Jesus. Passou um tempo, veio a terceira revelação trazida por Kardec. Se nós prestarmos atenção, uma vai complementando a outra. Nenhuma está destruindo a outra. Jesus não destruiu a lei de Moisés, a lei mesmo, né? A lei de Deus não foi destruída por Jesus quando Jesus chegou. E a doutrina espírita, quando ela chega, ela vem complementar também aquilo que Jesus já tinha predito que vinha complementar. E a partir daí, a gente vê muitos e muitos outros chegando, complementando aquilo, trazendo novas informações baseadas no que já está. Então a gente pega dentro da doutrina espírita, nós vamos encontrar, por exemplo, Bezerra de Menezes. Fantástico. Aquele que foi responsável para plantar a semente do Espiritismo no Brasil. Depois a gente conhece Eurípides Barzanufo, educação total. Se nós conhecemos, se você quiser saber um modelo de educação mais correto possível, estude Eurípides Barzanufo, né? Nós vamos conhecer Joana de Ângeles, nós vamos conhecer muitas pessoas que vêm complementando isso aí. Então, você falar de assuntos que já foram falados por eles, não é você estar copiando, nem você estar inventando, é você estar complementando. Então, o que nós estamos falando hoje, os autores espíritas, são complementos. Então, a espiritualidade dos poucos vão soltando informações para a gente, vai entrando nas nossas mentes e a gente vai colocando para as pessoas conhecerem também. Agora, tudo isso tem que ter estudo. Estudo do que ficou, do que está para trás. É. Não, e você deixou de citar Leon Denis, né? Que claro. Eu acho dos filósofos mais importantes dentro da doutrina espírita é Leon Denis. Porque ele mostra com clareza o mundo espiritual, mostra com clareza que o grande problema que nós temos em nossas vidas são os nossos pensamentos, que esse pensamento praticamente, nosso pensamento praticamente atrai de tudo. As doenças, as dificuldades físicas, espirituais, mentais, é tudo através do nosso pensamento, né? E nós espíritas parece que damos muito pouco valor a esse tipo de coisa, essa parte espiritual que há necessidade de nós entrarmos nela e discutirmos com muita seriedade essa parte espiritual, que muitas vezes nós somos espíritas, mas não estudamos o espiritismo, né? Então, você falou, Leon Denis, e nós falamos de Eurípides Barzanufo. Eurípides Barzanufo só entrou na doutrina espírita porque recebeu em mãos o livro depois da morte de Leon Denis, né? Foi por isso que ele entrou. Se ele não tivesse recebido aquele livro, jamais ele teria entrado. Nós tínhamos perdido, ou melhor, tínhamos deixado de conhecer o maior médium segundo Chico Xavier. Né? O maior médico que nós tivemos no Brasil. Tinha todos os tipos de mediunidade. Por conhecimento, por trabalhos, por obras que foram publicadas, nós temos a certeza que Chico Xavier é o maior. Mas Sim. O maior nunca fala que é. Né? Ele atribui a Eurípides Barzanufo como o médium mais potente que o Brasil já teve. Porque ele tinha todas as mediunidades. Entrou por causa de quem? Estudou Leon Denis. Nós temos um livro chamado Cristianismo e Espiritismo do Leon Denis, que é fantástico. É Nós temos o problema do ser, do destino e da dor, nossa, né, do Leon Denis, fantástico. Então, essas pessoas, você vê, eles também seguiram os outros que estavam atrás. E quem está hoje tem que seguir também esses. Então, ninguém está copiando nada. Sim. Nós estamos complementando e afirmando. Então, quem pega o livro Nas Trilhas de André Luiz, por exemplo, vai encontrar assuntos abordados por André Luiz que são relevantes, outros curiosos, outros interessantes, mas que vai fazer com que a pessoa fale, poxa vida, já tinha falado sobre isso? Né? Isso aqui já está falado lá? Não, tem outro. E você tem lendo, né? Você encontra bastante assuntos interessantes, por exemplo, a questão das... Uma coisa que eu gosto muito, que é a tecnologia, né? Então, você vê as ferramentas Sim. que já existem do lado de lá e coisas que foram criadas e que foram, vamos dizer assim, teoricamente inventadas aqui muito tempo depois. Sim. Né? Por exemplo, a televisão, os telões, né? Então, as transmissões que você tem de rádio, de televisão. Radar. Então, assim, tudo isso foi tecnologias que... No plano espiritual já foram faladas há muito tempo por André Luiz, através de Chico Xavier, e aqui chegou muito tempo depois. Então, isso prova também do que o Kardec falava, que é o que vem de lá para cá, né? Então, não tem dúvida. Inclusive, Jorge, o Edson Barbosa, ele faz uma operação em 2-3 segundos. Mas não é ele que está fazendo, é a espiritualidade que está ali com todas as ferramentas. Ferramentas, né? Exatamente. Nossa, eu trabalhava aqui na clínica Francisca Júlia e tinha uma médica que era vidente, ela falava, Rui, estão sendo colocados na cabeça das pessoas que vêm aqui para serem atendidas aparelhos que eu não conheço. Uhum. Eu falei, você não conhece, mas André Luiz fala muito desses aparelhos no livro Nos Domínios da Mediunidade, fala em outros livros, ele já fala desses aparelhos. Ele fala em tudo quanto é livro. Tudo quanto é livro, sempre ele cita algum tipo de aparelho. Por exemplo, o Rodrigo chamou atenção agora sobre esses aparelhos e equipamentos utilizados no plano espiritual. Quer ver, ó? Televisão gigante. Fala, ah, televisão gigante, eu tenho uma em casa de 70 polegadas, mas em 1940, né? Em 1940, que a televisão nem praticamente não existia, né? Rádio comunicador e telefone público, não existia naquela época, ele já estava falando sobre isso. Transcomunicação no plano espiritual, transcomunicação lá. Aparelho de fabricação de ar, mostra um para mim que existe até hoje. Aparelho de fabricação de ar não existe, até hoje não existe, ele já está antecipando. Quer dizer, no, na Casa Fabiano de Cristo, que eles estão numa zona inferior mesmo, nas trevas, onde a Casa Fabiano de Cristo pousa, né, para poder recuperar, tentar pegar algumas pessoas que estão lá, o ar é muito rarefeito, então eles não conseguem respirar ali. Então é fabricado o ar, não é ar-condicionado não, é fabricação de ar mesmo. Isso eu achei incrível. Né? Fabricação coisa que não, de existe, ar. Não existe até hoje isso aí. Você pode até fazer água, mas ar você não consegue fabricar ainda. Hoje nós não temos essa tecnologia. Fabricação de ar é assim, uma coisa essencial para a manutenção da vida não, terrestre. Né? Não, imagina o desespero de você estar num ambiente que falta ar. Que falta ar, exatamente. Fotografia animada. Olha só, parece até falar fotografia animada. Só hoje no celular que você pega fotografia animada, não existia antes. Não é filme, ele está falando em fotografia animada, que a gente tira as fotografias e depois você aperta um botãozinho lá e a fotografia começa a se mexer, mas baseado no que as pessoas se mexeram mesmo antes. Então ele está falando lá atrás sobre isso. Megafone amplificado, quer dizer, é coisa nova naquela época também. Captador de ondas mentais, para saber o nível de personalidade da pessoa também, como psicoscópio. Que até hoje você não pode usar na Terra, porque se você for usar um psicoscópio hoje, que é para descobrir quem que é realmente a pessoa, você acaba com o mundo, né? Pela vibração da pessoa, né? Você conseguir identificar... O que o profissional de psicologia ou psiquiatra com um aparelho desse, ele faz horrores, né, com um aparelho desse. Mas talvez, moralmente, o mundo não esteja preparado ainda para ter um aparelho dele. Capacete de proteção, olha só que interessante. No livro Das Sombras ao Alvorecer, nós falamos em Das Sombras ao Alvorecer, não, do livro Campo de Luz e Excursão à Terra, nós falamos em capacete de proteção. Eu nunca tinha visto falar isso na minha vida. Depois que pesquisando André Luiz, falou, poxa, ele já está falando isso lá antes. É o que eu estou dizendo para você. E quando nós trabalhávamos aí na Francisca Júlia, já vinha. Eles colocavam, o doente chegava, sentava, e colocava um monte de aparelho, inclusive um capacete na cabeça do doente. Espiritualmente, né? E a mudança daquele doente mental lá da Francisca Júlia era totalmente diferente. Tanto é que o pessoal dizia, olha, depois que vocês começaram a trabalhar aqui com a gente, no trabalho de passe, nesse trabalho de cromoterapia, o que acontece? Diminuiu o consumo de medicamentos para aqueles pacientes. Eles tinham que tomar muito remédio para ficar tranquilo, para ficar sossegado. E com aqueles aparelhos que eram utilizados, havia uma tranquilidade muito maior, muito mais rápida para os doentes lá do Francisca Júlio. Olha outra para coisa os pacientes da Francisca Júlio. Televisão via satélite, por exemplo. Né? Pô, quando é que a gente ia falar nisso naquela vez? Quer dizer, eles transmitiam direto já. Em 1940 e pouco, de um local para outro, eles já faziam transmissão direta, simultânea ali para a pessoa ver. Então só podia ser através de satélites. Funil de luz, outra coisa interessantíssima esse aparelho, que é um aparelho que é na cabeça dos médiuns. Então muita gente pensa que tem pessoas que dão passividade com facilidade. E você encontra pessoa assim que ela está tranquilinha, daqui a pouco ela passa uma mensagem para a gente que ela recebeu. Eles falando, mas o seu guia está aí do seu lado, alguma coisa... Não, não está ali do lado. Porque essas pessoas que têm mediunidade ostensiva, elas têm uma espécie de um funil de luz no coronário. Esse funil de luz, quem é médium consegue enxergar aquela luz na cabeça da pessoa. Ela recebe direto aquela informação. André Luiz está falando sobre isso. Então, não é nada estranho você estar com o médium e o médium falar alguma coisa para você. Ele fala, nossa, ele está cheio de espírito aqui do lado dele. Não precisa estar. O espírito, de onde estiver, ele passa a mensagem para a pessoa. Né? E a pessoa capta aqui e passa a mensagem para a gente. Microestetoscópio, câmera de filmagem. Eu vi câmera de filmagem aqui já na década de 80, para a gente pegar uma câmera portátil e andar para lá e para cá. E aí ele está falando lá em 1940. Né? E então quando... são aparelhos fantásticos. Fora as armas, Que aí assusta a gente, mas no plano espiritual tem arma? Tem. Pega lá no livro de André Luiz que ele vai mostrar as armas que tem lá. Não, e interessante, viu, Jorge? Quando o telégrafo surgiu, nossa, foi uma coisa maravilhosa. Depois começaram a surgir as fotografias através do telégrafo. E agora tem os fax, né? Você vê, a pessoa hoje tem escaneia uma folha e é transmitida, quer dizer, tudo coisas que parece que... Xerox, que é xerox. Inventado, né? É, eu lembro quando eu trabalhava na Philips, em Guarulhos, Fox, a gente tirava uma cópia de termofax, quer dizer, eram os primórdios da Xerox, né? Depois a Xerox veio e revolucionou o mundo aí. Depois a Xerox não deu bola para a modernidade, o que acontece? Aí você viu que tomaram conta do mundo. É, que é natural, tudo tem um começo, meio e fim. Sim. Começo, meio e fim, ou se reinventar. Se a pessoa não se reinventa, a empresa não se reinventa, acaba... É, que nem aconteceu com os filmes também, de câmera fotográfica manual. Sim. É, então, quem insistiu no filme lá, no caso da Kodak. É o caso da Kodak, né? Quem então, insistiu... assim, aí a pessoa fala, não, mas tá acabando. Talvez é natural. Uhum. É a mesma coisa que vai acontecer, por exemplo, com as empresas de combustível. Elas vão acabar, porque é natural isso acontecer, por causa do que vai vir as novas tecnologias de elétrico. Nos Estados Unidos, já estão saindo mais carros elétricos do que carro a combustível. O que vai acontecer com as empresas de combustível? Natural. É um processo natural. Não, então, aí as pessoas acham que está acabando e tudo mais. Não. Mas é um processo, assim, ou elas reinventam, começam a trabalhar com energias renováveis, ou... Então, também até... é uma natural da tecnologia. É, e outro dia está aparecendo na televisão que em 2040 vai ser proibido na Europa carro com combustível pesado. Exatamente. Que é o diesel, a gasolina, vai ser proibido. Então, se essas empresas não se reinventarem, né, é o que acontece. Então, tudo tem um começo, meio e fim. Deixa eu só comentar aqui a participação do pessoal. Alguns comentários eles somem aqui do Facebook Live quando atualiza. Mas a Dolly mandou um beijo aqui pra Camila e pra Dora. O Forcato entrou aqui e falou que tal, enquanto espero o Maurício ler a história de Jesus Gonçalves para os ouvintes ter uma ideia do que é ser um servidor. Se quiser, eu já mando o material. Legal, Forcato, mas a gente está falando sobre o livro agora. Mas obrigado pela participação. Vicente Teixeira também mandou um bom dia. Bom assunto, boa reflexão. A Bia Beatriz de Paula Porto. Este livro é maravilhoso. Aprendi e estou aprendendo muito. Agora aqui, a Solange também mandou um bom dia a todos, amigos. Paz e alegria. A Pilar, que eu tinha falado, o nome dela é Yara. Ela corrigiu aqui. Desejo um bom dia. A Yolanda Garzon disse que está com saudade de todos. Que alegria poder acompanhar o programa. Abraço daqui de Uberaba, que ela está morando lá em Uberaba. A Sandra Regina mandou um bom dia também, um domingo cheio de muita paz e luz, excelente programa para todos, e aqui na escuta, ela está lá na Alemanha escutando a gente, lá é 6 horas, 5 horas para frente, né, então está lá escutando a gente. A Lúcia manda um bom dia, a Adriana Silva também mandou um bom dia a todos do programa Vivência Espírita. A Yolanda aqui perguntou também qual o número do WhatsApp. Para entrar no WhatsApp, Holanda, basta acessar vivenciaespirita.com.br/WhatsApp. E aí lá tem todo o procedimento de como entrar no WhatsApp do programa Vivência Espírita. A gente recomenda ler a página inteira, tá? A Patrícia Nunes também entrou, mandou um bom dia. O Renualdo, lá de Cachoeira do Sul, né? Ele que sempre participa aqui com a gente. Manda um bom dia. Ó, nem tô aparecendo aqui na câmera. O Renualdo Ferreira, ele mandou um bom dia e muita paz a todos, horário de verão, que quase me pega hoje. Então ele disse quase perdeu o programa, mas está aí junto com a gente, ouvindo. A Sandra Regina complementou que temos todos que aprender a usar as redes sociais, com atenção sempre às regras, porque o contrário é muita perda de tempo e foco. Concordo com o Jorge Reis sobre aquilo que a gente estava falando do WhatsApp. A Yara falou que o movimento de espírita cresce a cada dia, graças a Deus, em Lisboa, Portugal. Ó, ela está lá de Lisboa. Então, está o mundo inteiro escutando a gente hoje aqui. Olha que legal. E o Alexandre junto com a Célia que estiveram lá em Portugal, amaram Portugal, viu? Não é só você que gosta de Portugal, não, viu, Rodrigo? Mas ele tem que gostar, ele é português. É? O Rodrigo é português, ele tem que gostar. Eu sou suspeito pra falar, né? Pois, faz a ver, sou suspeito pra falar. Cidadão português. Cidadão, né? Binacionalidade, né? Adriana Silva falou: Rodrigo, amanhã no Centro Espírita Amor e Caridade, SEAC, em Santana, Avenida Rui Barbosa, número 1046, teremos a palestra com o João Luiz de Cachoeira Paulista, com o tema Relacionamentos Saudáveis. Estão todos convidados. Então, lá no SEAC, lá em Santana. Aí, ele é muito bom, já esteve aqui com a gente, João Luiz. Foi prefeito também lá da Cachoeira Paulista. Cachoeira Paulista. E não queria mais saber. Ele estava com tanta vontade presidente. De entrar na política. Ele demorou quatro eleições para entrar. É. Mas entrou, só ficou um, não quer saber mais nada. Não queria mais saber. Não quer saber de continuar. E ele, enquanto ele era, estava no finalzinho do mandato dele que ele esteve aqui com a gente. Esteve aqui. A casa da Marcela entrou aqui com o Facebook deles, mandou um bom domingo iluminado, um abraço aos ouvintes e aos meus amigos da rádio. Talvez seja a Fernanda lá. Ela já voltou já com o Fábio, que eles estavam lá fazendo o caminho de Compostela, né? Não, não é a Fernanda e o Fábio, não. É a Lindalva e o Ronaldo. Ah, então tá bom. Quando eles voltarem, eles vêm aqui no programa falar como é que foi. Nossa, né? Vai ser muito legal. O Edson Barbosa tá aqui ouvindo a gente. O Joselito também, que é o palestrante lá do Recanto de Luz, Irmã Sheila, também tá juntinho com a gente, ouvindo o programa. Só ler uma última mensagem aqui do Ed Moreno. Ele falou: maravilha, meus amigos, de ressaltar sobre as redes. Realmente tem gente que não tem criatividade nem para um simples bom dia e também não procura obter conhecimento através do programa e dos congressos, né? Então, assim, é importante manter lá o foco lá da rádio, né? Então, no programa aqui também, a gente... Vamos entrar, então, para os comerciais? Vamos. São 9:05. Nós vamos agora para mais um intervalo comercial com a música agora com o grupo AMI. Súplica a Jesus. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Nossos corações, por isso. como a luz. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. Estamos aqui com o programa Vivência Espírita falando sobre Nas Trilhas de André Luiz, o livro de autoria do Jorge Reis, que fala, que aborda assuntos dos mais variados sobre a doutrina espírita, principalmente na sua parte científica. Nós vamos para o nosso momento de Gavalho agora. Ah, vamos lá. Né? No ar, contos, histórias e mensagens. Oferecimento Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito. Giga Vale Atacado. No Giga Vale Atacado você encontra tudo que sua empresa precisa em elétrica, ferragens, hidráulica, pintura, telhas, ferro, forro e madeira. Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito. Pronta entrega sem cobrança de frete. Giga Vale Atacado, Avenida Pedro Frigi, número 451, Vista Verde, São José dos Campos, São Paulo. Televendas 12-21-34-45-35. 12-21-34-45-35. Giga Vale Atacado. O nosso momento Giga Vale hoje está no momento espírita número 20. E o título é Entre o Passado e o Futuro. Então, vocês que desejam adquirir os CDs do Momento Espírita, podem comparecer lá à Livraria Casa do Caminho, que agora fica na Rua Helena Mascarenhas, número 115, no Jardim Bela Vista, e solicitar lá a sua edição, né, do CD do Momento Espírita. Essa que nós vamos passar agora está no Momento Espírita número 20. O passado, entre o passado e o futuro. Tem nada aqui, hein, Paulinho? Ou tem alguma coisa muda aí? Aqui tá. Aqui tá, okay. Aqui tá como se estivesse saindo. Tá saindo ao vivo aí, só pro pessoal saber que a gente não tá parado, né? Vou desligar aqui e colocar outra vez. De novo. Aqui está funcionando, mas aí não está no estúdio. Aqui está ok. Nós estamos com um probleminha, né? Isso, Jorge? Pode continuar falando aí que vamos, o Paulinho vem dar uma olhada aqui, Rui. Bem, aqui nós temos a Regina. Ela abraça a todos. Jorge, concordo plenamente com o que você disse sobre a Célia Túmula. Adoro ela. Um bom dia para você, Virgínia, e continue prestigiando o nosso programa Vivência Espírita. Ah, legal. Fantástico, a Célia mesmo. A Regina, eu lembro que a primeira vez que a Célia veio aqui, a Regina comprou uma caixa do CD da Célia. Né? Foi muito legal. Né? Para distribuir para... Antes que ela comprou, acho que alguém tinha pedido para ela, ela veio buscar. Né? Até no hotel, onde ela ficou... que a Célia ficou hospedada, a Regina foi lá e pegou. E, sinceramente, a Célia é fantástica mesmo, uma cantora assim, não é só cantora espírita, como cantora mesmo, brasileira, é muito, muito boa. E desde o nosso primeiro programa, ela participa com a gente. Participa. Isso, com a música dela. Depois nós trouxemos ela. Não foi, né? A Cantiga de Paz? Foi Cantiga de Paz, essa que nós colocamos hoje. Memória, né? Tá boa, viu, Jorge? Isso. 14 anos atrás, ela... inaugurou o nosso programa com a Cantiga de Paz. Vamos então agora para o nosso momento de Gavalho, que é entre o passado e o futuro. Agora estamos no futuro, eu acho que vai pegar, né, Paulinho? No presente. Entre o passado e o futuro. A pluralidade das existências constitui um dos postulados básicos do Espiritismo. Trata-se de um enunciado segundo o qual o Espírito anima incontáveis corpos em sua jornada rumo à angelitude. Essas existências físicas se entrelaçam e sucedem conforme o comportamento do Espírito. Elas podem ser em número menor, desde que bem aproveitadas. Já o espírito rebelde necessita repetir várias vezes as mesmas experiências até fazer bem a lição. Como as encarnações não são desconectadas umas das outras, sempre sobra algo do ontem no hoje. É comum as pessoas se indagarem a respeito do que foram. Como a justiça vigora no universo, cada qual se constrói a si próprio, feliz ou desgraçado. Com base nesse raciocínio, muitas vezes se afirma a respeito de pessoas enfermas ou portadoras de graves problemas que muito erraram. Ocorre que a realidade não é tão simples. A espiritualidade superior ensina que a Terra é um mundo de provas e expiações. Ela funciona na qualidade de reformatório e de escola, na qual se aprimoram seres ainda carentes de sublimação. Expiações constituem experiências dolorosas, frutos de erros do passado. Elas se destinam a desgostar o espírito do vício que o acomete, a fim de que o abandone. Já as provas são para aferir os valores amealhados pelo ser, sua força e firmeza no bem. O espírito teoriza sobre determinada virtude, compreende-a e finalmente se decide a vivê-la por entre as dificuldades e tentações inerentes à vida terrena. Pode ou não se sagrar vencedor, conforme seja mais ou menos decidido pela vivência do bem. Caso venha a falhar, necessitará dar conta dos erros cometidos e repetir a experiência. Se vencer, novas e ricas oportunidades se abrirão em sua caminhada rumo à plenitude. Bem se vê que os dramas e os suores da vida não se relacionam sempre com o ontem. Podem ser resultado de equívocos a reclamar corrigenda. Mas, frequentemente, são uma aposta no futuro, um teste de admissão para experiências compensadoras. É liviano afirmar que alguém sofre bastante porque muito errou. Talvez seja antes um idealista que luta para desenvolver em si as asas dos anjos. A rigor, o passado se revela mais pelas tendências instintivas. Aquele que quer se conhecer precisa prestar atenção em seus desejos e sonhos. Quem se deleita com histórias picantes e racistas, gasta tempo com coisas vulgares, quer sempre levar vantagem, podendo-se concluir que seu passado não é digno. Mas entre provas e expiações, não é relevante saber a origem da experiência difícil. Qualquer que seja o contexto, importa fazer bem a lição, a fim de se libertar dela. Ser corajoso, digno, puro e generoso, em face dos embates, é a receita da felicidade futura. Pense nisso. São 9:21 e esse é o momento Gigavale. Jorge, o que é que nós podemos deduzir? Porque dentro da doutrina espírita nós falamos que esse nosso planeta é de provas e expiações. Só que não fica bem claro isso daí, né? Isso, mas o mais interessante da mensagem é que a gente vê que as vidas, a nossa própria vida, e como nós temos muitas vivências, elas são entrelaçadas. Sim. Né? O que nós vivemos hoje não é só o do hoje. A nossa vida hoje não é só hoje, é um somatório de vivências que nós já tivemos aí. Quantas a gente nem imagina. Há quanto tempo nós estamos vivendo aqui nesse universo, a gente não imagina. Quando a gente pega o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos lá informações dizendo que nós temos que viver em muitos mundos, não é só na Terra. Então, provavelmente, pode ser que nós já somos imigrantes de outros mundos até. Então, nós já vivemos muito. E o que nós temos, a bagagem que nós carregamos hoje é toda essa bagagem de vivências anteriores. Por isso que a gente tem que estar ligado no passado, né? Mais uma coisa, nós temos que nos conscientizar. A melhor encarnação nossa é essa. É agora. Essa que nós estamos vivendo agora. Não existe outra encarnação melhor. Pode existir lá na frente, mas a melhor é essa. Por quê? Porque é um somatório de todas as outras. Eu fui adquirindo conhecimento em todas as outras informações, fui fazendo coisa errada, fui fazendo coisa certa, e e a depuração de todas as outras está dando essa encarnação. Então é essa que é melhor. Não é aquela que eu fui rei, não é aquela que eu fui príncipe, nem aquela que eu fui mendigo. É a de hoje, porque hoje é o somatório de todas as outras, né? Nós viemos para esse mundo para corrigir falhas, para acertar débitos, mas ao mesmo tempo para preparar a outra encarnação para nós virmos melhor na outra. Nós hoje somos o reflexo de ontem e amanhã seremos o reflexo de hoje. Aí muita gente pergunta, poxa vida, mas eu poderia saber trabalhar melhor isso. Eu poderia conseguir ter mais dicas para a minha vida, né? Eu digo, você se conhece, todos nós nos conhecemos. Basta a gente ter honestidade de mergulhar em nós mesmos e descobrir quais são as tendências que só nós sabemos que nós temos. Então, essas tendências que estão dentro da gente é que diz exatamente quem nós somos. Então, você consegue descobrir quem que você é. E a partir do momento que você sabe quem você é, você sabe o que que você tem que se corrigir, o que que você tem que melhorar, o que que você tem que projetar, o que que você tem que ressaltar em você, aprimorar mais ainda. Isso é baseado na própria autoconhecimento, de nós sabermos quem somos nós e a partir daí a gente sabe quem nós somos e o que que nós poderemos ser para frente. Eu acho que entre o passado e o futuro, no presente a gente consegue fazer essa análise assim, quem eu fui no passado, o que que eu posso ser no futuro. Então, resumindo tudo isso aí, o presente é um presente. Um presente, que claro. E nós precisamos saber usar muito bem esse presente, né? Por isso que se chama presente, né? Coisa boa sempre chama presente. Então nós vivemos na boa. No presente. Não, e você observa também, né, Jorge, que esse presente nosso é a oportunidade da gente mudar uma série de coisas, né? Só depende de nós. Isso, com certeza. Vamos encerrando? Então? Vamos encerrando o nosso momento de Gigavale, Paulinho. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. São 9 horas e 26 minutos, esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui falando sobre o livro do Jorge Reis, Nas Trilhas de André Luiz, que traz assuntos relevantes, temas curiosos e casos interessantes a respeito da nossa doutrina, trazida por Chico Xavier, psicografia do Chico Xavier e do espírito André Luiz. Jorge, Vamos só comentar a pergunta para sorteio, tá? Ah, então tá. Então a pergunta para sorteio é: o espiritismo é uma ciência moderna? Então deixa aí sua opinião, o que você pensa em relação a isso, se o espiritismo, a doutrina espírita, podemos considerar como uma ciência moderna. E quem entrou aqui foi o Carlos Henrique. Ele falou: Jorge, também adoro a Célia Tombly. Por isso, por favor, convide-a novamente para o programa. Obrigado. Vamos tentar, né? Vamos tentar chamar ela para vir aqui. E a Wilson Geraldi mandou um bom dia a todos os vivencianos. Bom dia, Jorge, Rui e companhia. Mais um domingo juntos, com ótima oportunidade de aprendizado que nos é apresentada pelo conteúdo deste excelente e oportuno trabalho do Jorge. Abraço a todos. Com relação à pergunta, se o espiritismo é uma ciência moderna, concordo com a afirmação. E se for explanar o português, precisaria de muito tempo. Por favor, colocar o meu nome e da Lígia para o sorteio. A Maria Aparecida entrou aqui no Facebook. Ela falou: estou ouvindo perfeitamente. Gente, mantém este programa no ar. Precisamos de mais, muita luz. Precisamos usar nossas ferramentas que temos para o bem de todos, para a nossa evolução. Obrigado pela participação de todos. Mas, Jorge, aqui você fala em passos magnéticos, que na página 185, você fala das qualidades necessárias dos passistas, a maneira de aplicar o passo como alimento, as quantidades de passos e passos que agravam o estado físico. Qual é o passo que agrava o estado físico da pessoa? Então, Rui, olha só, tem pessoas que ela não se emenda de jeito nenhum, é isso que a gente pode falar, né? Tem pessoa que não consegue se acertar de jeito nenhum, é aquela pessoa que ela, por exemplo, ela recebe oportunidade, ela é ajudada, mas ela não melhora. Não melhora no sentido assim, no sentido emocional, no sentido se despertar. Ela não desperta de jeito nenhum. Aí tem hora que a espiritualidade vai falar, olha, ao invés de melhorar isso, agrava mais ainda. Porque se agravar mais ainda, ela vai começar a refletir, ela vai pensar diferente e ela vai melhorar. Porque se não melhorar, não vai ter jeito mesmo. Então, né? Aquela história daquela família que só tinha uma vaquinha... Exatamente, então, mataram a vaquinha para poder acertar, ver se eles criavam então, vergonha na cara. Então conta essa historinha rapidamente para o pessoal entender. Então, da vaquinha era daquele filho que era sustentado pelo pai e a mãe, que eram os dois sozinhos, né? E a mãe e o pai faziam tudo pelo menino, o tempo todo. E a única coisa que tinha para se sustentar era uma vaquinha, que eles tiravam leite, com leite vendia, aí dava tudo que o menino queria. O menino foi crescendo só sustentado por aquela vaquinha o tempo todo, né? E chegou um tempo que os pais já estavam ficando mais velhinhos, mas fazendo todo sacrifício, tudo, sempre pedindo. E o menino ficou, os pais estavam meio adoentados, e os meninos ficou ali sem ter o que se alimentar direito, sem ter nada disso. Aí pediram para, aí começaram a pedir, fazer orações, pedir para Deus que ajudasse para poder eles melhorar, para poder ajudar o menino. O menino já era um cavalão já, né? E aí, cavalão, já, adulto, né? Exatamente. E aí rezaram a oração, chegou até na espiritualidade superior, e a espiritualidade resolveu ajudar. Não, nós vamos ajudar sim. No outro dia a vaquinha amanheceu morta, né? Ele falou, quer dizer, se esse vagabundo não for trabalhar, não adianta nada. Bota ele para trabalhar. É isso que acontece muitas vezes. Às vezes as pessoas perdem a vaquinha. E quando perde a vaquinha é que acorda. Aí que vê que está num mundo, que precisa agir, que precisa atuar de alguma maneira. E a espiritualidade age assim com muitas pessoas. Assim como também hoje a gente está colocando aí passes, a quantidade de passes. Ele fala, mas quantidade de passes, a espiritualidade fala nisso? Fala. Fala assim, olha, se em 10 passes a pessoa não tiver mudado o procedimento dela, ela vai continuar tomando passe e não vai ter resultado. A vida inteira. Vai tomar passe a vida inteira e sem resultado. Não é, vai servir para nada. O famoso papa passe. Papa passe, sim. Mas tem gente que é papa passe, ele só vai tomar passe, ele não estuda, mas é aquela pessoa que se modifica. Sim, ela modifica a vida dela. Né? Pessoa boa. Mas eu digo aquelas pessoas que só vão lá tomar passe, mas não se modificam em nada na vida. Continua o mesmo tranqueira de sempre, continua a mesma coisa e vai lá tomar passe. Vai lá tomar... Em 10 passes, André Luiz fala, em 10 passes, se a espiritualidade não sentir que ela mudou o procedimento, ela pode tomar a quantidade de passes que ela tiver, que ela quiser, que não vai ter resultado nenhum. E qual é a maneira mais correta de aplicar o passe, Jorge? Segundo eles também, não existe a maneira mais correta de aplicar o passe. Mas algumas passagens que eu vi, deles aplicando o passe, vi fazendo o passe exatamente onde a pessoa estava sentindo o problema, né? Passes longitudinais também, passes no coronário. Então, a maneira de dar o passe não tem problema. O problema é o que está sendo passado para o sistema. E até passe por pensamento, né? Tudo. Que né? Você pode, muitas vezes, não chegar perto da pessoa, mas você pode dar um passe por pensamento. Agora, uma coisa interessante é a qualidade necessária para o passista. Né? O passista tem que estar conscientizado que ele tem necessidade de ter um grande domínio dele mesmo. Então a pessoa não pode ser aquela pessoa largadona, não pode ser aquela pessoa que não se domina, aquela pessoa que não tem controle. Uma pessoa que não tem controle, que não tem equilíbrio, ela não serve para dar passe. Né? Se ela não tem nem o equilíbrio dela, como é que ela pode passar equilíbrio para as outras aquele pessoas? Aquele que em casa é um leão, no centro espírita é um carneiro. Isso. E o que, que você aconselha? Que tem que ser... Nem leão, nem carneiro, que tem que ser aquilo que ele realmente é, né? É, dependendo se ele for leão na casa dele, tem a delegacia da mulher, que é legal, né? Tem a denúncia pra gente fazer dele. Esses leões, geralmente, quando chega lá na frente do delegado, eles viram o carneiro também. Aí não é só na casa, não, né? Não é só no fora, não. Ele vira carneiro também, né? Tá cheio de gente que tá precisando de delegacia. É, porque a gente vê que tem muitas pessoas que em casa é uma coisa, chega no centro espírita, bonzinho, santinho, né? É que nem aquela piada que você conta aí daquela pessoa do centro espírita que faleceu e vieram no velório lá falar dele. Esse daí era um santo homem, era isso, era aquilo. A mulher que estava do lado com o filho falou, vai lá, vê lá no caixão, você é seu pai mesmo, porque tem muitas qualidades que ele não tem, que estão exaltando. A mulher conhecia ele muito bem, né? Isso aí está no nosso primeiro livro, no livro que vai ser reeditado, Entre o Coração e a Razão. Lá tem muitas histórias, muito interessante aquele livro. Então, Rui, mais algumas qualidades assim. equilíbrio espontâneo de sentimentos, sim, né? Possuir amor pelas pessoas. Então, por exemplo, qual é a qualidade principal de um passista? Amar, ter amor pelas pessoas, gostar de gente, né? Gostar ter, de fazer aquilo que está fazendo. É, ter alta compreensão da fé também, dispor de profunda confiança no poder de Deus, manter boa e sincera vontade também, ter vontade, gostar daquilo que está fazendo. Né? Então, existem algumas qualidades que o passista tem que ter, e às vezes a gente pensa assim, ah, ele não pode trabalhar no passista, por quê? Porque ele está doente, ele tem uma doença. Ele está tomando remédio. Está tomando remédio. Não é nada disso. E sobre o cigarro, Jorge? Porque tem uma controvérsia aí tremenda, porque nós, da Aliança Espírita, a gente pede para que o médio só dê passe, mas não pode fumar. Uhum. Porque, segundo alguns, o fumo impregna o perispírito, inclusive, do médium, né? E ele vai estar transmitindo suas energias já com uma série de probleminhas, com uma série de defeitos. Então, Rui, no livro de André, no livro Missionários da Luz, que é um instrutor super experiente, e que André Luiz está acompanhando ele, no livro Missionários da Luz, que é o segundo livro, né? O terceiro livro. O segundo livro é Os Mensageiros. O terceiro livro é Missionários da Luz. Ele diz, taxativamente, que o álcool e outras substâncias tóxicas... cigarro é uma delas, também provocam distúrbios nos centros nervosos. Sim. E modificam certas funções psíquicas, anulando os melhores esforços na transmissão de elementos regeneradores e salutares. Então, isso aí não é nós que estamos inventando, não. O próprio... Sim. André Luiz traz isso aí. Então, ele não está dizendo que uma pessoa que fuma ou uma pessoa que bebe não está proibido de dar passe. Mas o efeito dela, de magnético, né? Porque nós temos a parte espiritual, que é a espiritualidade que vai lá e fornece o prana, fornece a energia para dar o passe, e tem a energia magnética do passista. Então, uma pessoa que fuma, uma pessoa que bebe, a energia magnética dela não é tão limpa quanto a energia de um outro que não usa essas coisas. Eu parto do seguinte princípio também, viu, Jorge? A pessoa que bebe, que fuma, constante, né? Não é aquele que bebe um dia... não, aquele que está sempre bebendo, será que ele não tem força para eliminar esse vício? Que é prejudicial para a sua saúde, que é prejudicial para a sua família, para o seu bolso também. Se ele não tem condições de eliminar esses vícios, ele não tem condições de eliminar outras coisas que há necessidade de que você seja um bom cidadão agindo dessa forma. E com relação ao alimento? A gente come uma feijoada, depois vai dar passe. Então, com relação ao alimento, a gente entra também no sistema orgânico. O seu sistema ele vai estar muito mais cansado, ele vai estar trabalhando de outra maneira, ele não vai estar depurado para você fazer essas coisas. Isso também não quer dizer que se a pessoa comeu, comeu carne, ou comeu isso, ela não pode dar passe ou deixar disso. A questão é muito mais metabólica, a questão é muito mais de demora mais para digestão. Vai demorar mais para fazer digestão, todas essas coisas. Quer dizer, você não está com o seu organismo livre para você... O que que deve estar saindo do nosso organismo quando... isso aí, o que que está saindo pelos nossos chakras, pelos nossos centros de forças, quando nós só tem alimento, só tem comida dentro da gente? Carne, né? Um monte pesada, de coisa. Bebida. Às vezes você fala em carne, mas a pessoa pode comer 1 quilo de macarronada também, que vai ser uma coisa terrível também, né? Que vai acontecer. Então, o mais puro possível, que nós devemos estar o melhor possível, né? Quer dizer, olha, quando a gente fala em domínio de si mesmo e equilíbrio espontâneo, nós estamos falando, poxa, se você tiver com a barriga cheia, você nem pensa direito, né? Não. Porque você vai estar lá preocupado com a digestão. Ou então, se tiver com a barriga vazia também, sem nada... Também. Não adianta nada a pessoa ir para lá também com a barriga vazia, que está todo mundo na corrente escutando o estômago dela roncar. Roncar. Né? Não, mas a André Luiz... E outra coisa, a pessoa está lá com o estômago roncando, e quando ela vê o estômago roncando, ela está dando passo, passando energia para alguém, mas está pensando assim, meu Deus, não vejo a hora de chegar em casa para comer aquele bife que está esperando por mim lá. Então, quer dizer, muda totalmente a sintonia. Não, mas André Luiz, no livro Obras Póstumas, Jorge, ele diz que à medida que você vai trabalhando... André Luiz não, né? Allan Kardec. Allan Kardec, desculpe. À medida que você vai trabalhando, você também vai modificando a sua alimentação. Ela passa a ser mais sutil, passa a ser mais leve, você já não consegue comer mais uma feijoada, comer mais aquela monte de carne, concordo, churrasco, você vai refinando o seu paladar, né? Concordo. Todo mundo, quando você começa a fazer essa introspecção, quando você começa a se preocupar, a estudar mais a parte espiritual, tudo, você vai gradativamente diminuindo os exageros, sim, diminuindo os excessos, em qualquer tipo de coisa, a gente se satisfaz com muito mais. Eu lembro que, até hoje eu não larguei de comer carne, mas eu lembro que quando eu ia num churrasco, eu passava o dia todo só comendo carne, nem ligava para as outras coisas. Nem carne com pão, era só carne. Só carne, para aproveitar tudo aquilo. Hoje em dia não, hoje em dia eu já chego, eu como a carne, mas eu já ponho arroz, já ponho a comida que está ali, já como o prato de comida e já fico tranquilo. Isso aconteceu comigo também. Com você também. Assim, é uma coisa que vai repelindo. Por exemplo, eu ia em churrascaria. Hoje eu não consigo entrar mais em churrascaria. Sabe, não me sinto bem lá dentro. Apesar de comer carne ainda. Né? Da mesma forma, mas eu reduzi muito a quantidade. Por exemplo, durante a semana eu não como carne. Durante a semana. Só frango, sim, mas carne vermelha eu reduzi durante a semana. Como no final de semana por falta de opção, quando tem que ir no churrasco. E alguma coisa assim, né? Não, e a gente passa a comer menos também, né, Jorge? Passa a comer menos. É o que o Sebastião Camargo come falou, devagar. Né? Come devagar que você come bem menos. A gente tem a mania de jogar a comida na boca, joga para um lado, joga para outro e escorrega na garganta, né? E engole. Então, mastiga bem. Só que você tem que mastigar 60 vezes. Se você mastigar, isso o Sebastião Camargo fala, e isso é verdade. Se você mastigar 60 vezes, mais de 30 vezes aquilo que você pôs na boca, você, com 5, 6 colheradas, você está cheio, você não consegue comer mais. Aí o regime começa a fazer efeito, porque parece que você se alimentou muito e você comeu pouco. Mas você aproveitou tudo aquilo ali. A saliva. Tudo isso aí. Tudo isso, né? Também é alimento. Agora você vai jogando tudo para dentro, você só vai fazendo um depósito lá dentro, né? Mais nada. Foi, a gente está falando de passe, mas esse livro, como nós colocamos casos interessantes, assuntos relevantes, né? E temas curiosos, tem coisas curiosíssimas, por exemplo, casamento no plano espiritual, né? André Luiz fala em casamento no plano espiritual, fala em ação dos espíritos no cemitério, olha só, ação do que acontece dentro dos cemitérios, né? Elementais, que muita gente foge, só porque acha, elemental, elemental é coisa de gente esotérica que fica estudando, não, elemental, André Luiz trabalha, fala com os elementais, desde o livro Nosso Lar, né? No livro Libertação, e a doutrina espírita na codificação, no livro dos espíritos, fala sobre elementais também, né? Então não é nada de... Por isso que é um complemento de um para o outro. Inversão sexual, um tema que se fala tanto, lá em 1960, no Sexo e Destino, eles tocam, abordam esse assunto, falando sobre homossexual, falando sobre inversão sexual, falando... Se a humanidade estava preparada ou não estava preparada, interessantíssimo essa colocação deles. E que agora está surgindo aí com muita força, né, por pessoas que, na minha opinião, são pessoas que não são espiritualizadas, que não têm nada de religião, de conhecimento espiritual, fica falando um monte de bobagem que eu acho que há necessidade das próprias religiões esclarecerem. Não combater, mas esclarecer. Exatamente, porque as coisas são muito mais naturais do que a gente pensa, imagina. Só que a gente não pode ficar fazendo apologia igual eu fico fazendo apologia por aí, né? Pra nada. A gente não tem que fazer apologia pra nada, né? Quantas vezes já me perguntaram, viu, Jorge, se um homossexual pode trabalhar numa casa espírita. Então, até a pergunta é ridícula, né? Não tem nem sentido de perguntar isso. O homossexual não é diferente de ninguém, né? Ele é igual a todos nós, todo mundo é igual, todo mundo na espiritualidade vai ser encarado da mesma maneira, né? Um homossexual, ele vai ser, digamos, entre aspas, julgado não por ele ser homossexual, vai ser julgado para ver se ele teve moral ou não. O heterossexual não vai ser julgado por ser heterossexual ou ser, beneficiado, não. Ele vai ser julgado da mesma maneira pelas que suas qualquer ações. Outra pessoa, pelas suas ações. Então, é isso que conta no plano espiritual. Como que a pessoa vive aqui é o jeito dela. E todas as coisas são naturais. Não existe defeito de Deus, erro de Deus para ninguém, não. Né? Não existe erro de Deus para ninguém. Tudo tem um sentido de ser na vida. Agora, o que a gente não pode ficar fazendo é um monte de apologia, um monte de coisa, um monte e disso, aquilo. Criticando, combatendo, porque o que acontece? A gente percebe que muitas vezes nascem lares que se dizem perfeitos, nasce uma pessoa com tendência afeminada, com tendência, vamos dizer, homossexual, e daí? Até no começo ele fala uma coisa interessante. Nós temos tanto as características femininas como masculinas, né? Nós somos homem e mulher, porque o espírito não tem sexo. Se o espírito não tem sexo, nós já somos as duas coisas, né? Mas agora, para você afirmar uma sexualidade masculina, milhões e milhões de anos você convivendo desse jeito, e feminino também do mesmo jeito. Agora, no meio disso, muitas vezes a gente tem que ter algumas lições, a gente tem que aprender alguma coisa, e por algum tipo de necessidade, você tem que passar por aquilo. E nós vamos ver que, quando a gente começa a estudar, a gente vai perceber que o homossexual não é aquele só que fez alguma coisa que tem que passar por aquilo. Ele pode ser um voluntário. Ele pode ser uma pessoa que vai trabalhar para a humanidade, como a gente vê tantas pessoas que são homossexuais, fazer tanto bem para a humanidade. Vem como prova, e não como expiação de alguma coisa. Então, tudo na lei de Deus, tudo na lei natural, tem um sentido de ser. É isso que a gente tem que entender. Mas segundo a própria doutrina, viu, Jorge? O homem do futuro, ele vai ser um andrógino. Ele vai ser aquele que vai trocar a fralda da criança, vai dar lavar as crianças, vai fazer uma série de coisas, vai colaborar com a esposa no lar, vai fazer uma série de coisas, porque ele está chegando à conclusão que há necessidade disso, dele ser aquela pessoa que tem hora que não é que é homem ou mulher, não, porque a gente, o que cria uma série de dificuldades. Eu, por exemplo, fui criado que minha mãe não deixava eu arrumar a cozinha, porque isso era coisa de mulher. Isso. É verdade. É? Verdade. Não, eu não podia. Pronto, minha mãe, falou, não, isso aí não isso mexe, coisa isso é coisa de mulher. Então você cresce com aquela mentalidade que isso é coisa de mulher. Mas hoje eu arrumo cozinha, adoro arrumar cozinha. Você só virou mulher depois de adulto. Rodrigo, você arruma a cozinha, Rodrigo? Ah, eu tenho que arrumar a cozinha, pô. Se não arrumar a cozinha, Rodrigo, a cara da Camila lá. Olha a cara da Camila, mas que casou. É que aí nunca. É, depois que eu casei, porque senão a esposa é brava lá. Hoje ela tá rindo do plantão. Agora, fala que é mentira. Fala que é mentira, é verdade. Deixa eu comentar aqui, deixa eu mudar de assunto. O Aécio César mandou uma mensagem aqui. Manda bom dia, equipe do Vivência Espírita. Ele fala que é o ilustre entrevistado Jorge Reis. Tenho esse livro, mas não o li. Mas pelo índice, com certeza são assuntos transcendentes que precisam ser mais bem ventilados. Quanto à pergunta, se o Espiritismo é uma ciência moderna, o Espiritismo vem a lume trazendo revelações que ainda torcem os cérebros dos cientistas da nossa atualidade. A doutrina espírita sempre será um farol seguro para todos que queiram conhecer o outro lado da vida. Um forte abraço. Legal, né? O Carlos Henrique entrou aqui também. Falou que creio que o Espiritismo é moderno em todos os seus aspectos, científico, filosófico e religioso, principalmente por estar aberto ao novo, como disse Allan Kardec, sobre as provas da ciência. Legal, né, pessoal? Obrigado, continue aí participando. E ligue pra gente também no 12-3941-9750 ou no 12-3942-9750. Nós vamos fazer um intervalo comercial aqui rápido e voltar para encerrar já. Né? Porque nós temos que encerrar às 10 horas, porque vai ter futebol. Isso. Agora eu não sei qual é o futebol. Não, deve ser o futebol amador, né? Amador? Paulinho? Amador, né? Amador. Então nós vamos ter futebol amador. Isso, vamos lá? Com a música do Ed Moreno, que está lá nos ouvindo, Ligação Celestial, que é mais conhecida como 0800. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Faço 0800

durante 3 meses através do Super Jogo da Vida Mais, um incrível game desenvolvido com base nos princípios pilares internacionais da PNL, neurociência, inteligência emocional, física quântica e coaching, que permite aos participantes continuar o processo de melhoria contínua por 3 meses, sendo acompanhado de perto por nossa equipe, por uma mudança efetiva e duradoura. Por que continuar vivendo uma vida média, se você pode viver a vida de seus sonhos? Te ajudamos a conquistar isso, seja nos relacionamentos, trabalho, vida financeira ou afetiva. Se permita arriscar, não há nada a perder. Se ao final do treinamento você se achar que recebeu o que precisa para transformar sua vida, devolvemos 100% do investimento. Isso é uma garantia 3. É, não é 3 vezes o investimento, só garantia 3, né? Serão 2 dias inteiros com as 3. Dos 2 dias de práticas vivenciais, experiências profundas, 2 dias que poderão te levar para outro patamar na vida. E tudo isso por menos de 1 pizza por mês. Então, apenas 12 de 59,70, hein, pessoal? Ó, pelo que eu costumo fazer de curso em São Paulo, esse valor está muito, mas muito acessível. 12 de 59,70. Quanto vale conquistar a vida dos seus sonhos? Como nas edições anteriores, vamos sortear no domingo que vem, na rádio, uma vaga para os ouvintes. Ó, aproveita aí, hein, pessoal. Então, elas vão vir aqui semana que vem sortear uma vaga para esse curso, que vai ser no dia 28 e 29 de outubro, que será a 4ª edição. Ah, aqui não falo local. Mas é dia 28 e 29 de outubro, então elas vão vir aqui semana que vem sortear. Para concorrer, basta ligar aqui na rádio agora e deixar seu nome completo, telefone, ou deixar um comentário aqui no Facebook. Eu acho que é até mais fácil, pessoal, vocês entrarem no Facebook do Vivência Espírita e deixarem o nome, porque aí já vai ficando registrado e na semana que vem elas sorteiam. Ou pode ser aqui no Facebook do Vivência Espírita, programa Vivência Espírita, ou na página As Meninas da 3, só buscar aí no Facebook dizendo eu quero uma vaga para o concurso, então para o treinamento. Você também pode indicar alguém que você queira muito com você nessa jornada de autoconhecimento e assim contribuir com a sua vida e de quem você quer bem. Mais informações, só nos mandar mensagem pelo Facebook na página das Meninas da 3 ou pelo telefone 12 99121 3830. Vou repetir, 12 99121 3830, e vemos em breve. Então, fique ligados aí, pessoal, participe aí do sorteio, mandem os nomes aí pelo Facebook, os nomes, que a gente vai sortear no próximo programa, próximo domingo. Vamos passando aqui a mensagem também da Elaine Trindade, a fofinha lá de Aracaju, que entrou aqui no Face passando é uma informação. Jorge, meu irmão, não tenho palavra para agradecer o nosso Jesus por ter colocado o Espiritismo em minha vida e foi por meio dele que ganhei também esse programa de luz. Jesus te abençoe sempre, que essa data se multiplique e que você possa sempre continuar a nos passar essas canções maravilhosas que saem dos corações de todos que te acompanham nesse grupo de anjos. Parabéns, meu irmão. Não sei nem explicar o tamanho da minha gratidão quando recebo notícia que você cantou a música do Marcelo. Muito obrigado sempre. O Marcelo era o sobrinho dela que já desencarnou, que gostava de uma música. De vez em quando a gente canta e o pessoal liga para ela dizendo que nós cantamos a música. Né? Um grande abraço para a fofinha que esteve aqui esse mês já, aí em Jacareí, no trabalho da casa da Marcela, e já voltou para Aracaju com a família, com o esposo, com mais a cunhada que teve junto com ela. Um grande abraço, tudo de bom para você aí, abração nos nossos irmãos aí de Aracaju. Rui, ó, são 9 horas e 57 minutos, tem alguma coisa para ler aí? Tem. Nós temos aqui a Iracema Bento e a Moto, lá do Jardim Satélite, participa do sorteio do livro e parabeniza todos os professores, que hoje é o dia dos professores, viu, Jorge? E aniversário de casamento de 40 anos que está fazendo hoje a nossa Iracema Bento. Hoje é dia dos professores, né, Jorge? Você foi professor, eu também Isso. fui professor, e a gente vê que profissão bonita. Ah, foi falado que para dar passe não pode fumar. Como faz o pessoal que fuma? Eu fumo e não consigo parar. E quando isso prejudica? Lucinda do Jardim Augusta. Você pode dar eu queria falar para ela só o seguinte, né? A doutrina espírita não proíbe. Não proíbe ninguém de trabalhar porque fuma, nessas coisas não. Existem algumas casas que têm seus regimentos internos, têm as suas determinações, que são de algumas casas que trabalham com isso, que não aceitam que as pessoas que fumam deem passe, e a gente tem que respeitar isso também. Também, né? Né? Não tem, é o regulamento da casa. Eu digo assim, se a pessoa está lá naquela casa, ela quer trabalhar dando passe, ela não consegue parar de fumar e a casa não aceita, ela vai para outra casa que aceita então, né? Não tem problema. Agora, o que acontece é o seguinte, o que é que a gente tem que encarar? Uma coisa é certa, o cigarro, ele coloca brechas no nosso corpo, no nosso duplo etéreo e passa para o perispírito. Então, é como se fizesse furos no duplo etéreo, conforme você vai fumando, você vai furando, você vai estragando esse duplo etéreo e, provavelmente, quando a gente desencarnar, que o perispírito sair, ele vai com alguns problemas nesse por causa do cigarro. Às vezes a gente encontra uma pessoa que não tem um braço, encontra uma pessoa que não tem uma perna, encontra uma pessoa que tem um problema físico, e como nós somos espíritos e às vezes até prepotentes, a gente fala, tá vendo aquele que não tem um braço? Deve ter arrancado o braço de outro em outra encarnação. Não. Às vezes ele fumava demais, é por isso que ele não conseguiu acertar o perispírito lá, no plano espiritual corretamente, e volta com um problema físico aqui. Então, às vezes não tem nada a ver com resgate com alguma coisa que você cometeu contra outro. Às vezes foi coisa que você cometeu com você mesmo. Então, tenha certeza disso. Aquela pessoa que pensa assim, não, eu não tenho... fumar mata lentamente, a pessoa fala, eu não tenho pressa de morrer, né? E pensar, quando eu morrer, meu perispírito vai embora, o corpo vai para a terra mesmo. Não é desse jeito. Não você é assim. Vai com problema no perispírito e o que vai acontecer é que você vai ter que acertar isso aí. E consertar corpo é difícil. Diz que consertar perispírito é mais difícil ainda no plano espiritual. E quando retornar, ele vai trazer essas impregnações. Traz isso aí. No às vezes a pessoa vem com enfisema, com eczema, né? Com enfisema, não sei como se chama. Ah, nunca tem problema no pulmão. Nunca fumei, traz isso aí. Né? Problemas, às vezes a pessoa tem um problema no coração, tem um problema em qualquer coisa, que às vezes é o que nós estávamos falando naquela hora, nós construímos a nossa próxima encarnação nessa encarnação, é no presente que a gente constrói o futuro. O que tem que fazer é tentar ao máximo, sim, largar, procurar ajuda médica, procurar ajuda nos grupos onde a pessoa tem algum tipo de vício, não só de cigarro, e consiga trabalhar isso para largar. Não é só o cigarro não, viu? Qualquer vício. E também não é só vício não. Defeito moral também a gente tinha que trabalhar muito mais. Fofoqueiro, orgulho, maledicência, inveja. Todas essas coisas é tão prejudicial quanto os vícios também. E também, vamos dizer, o médium tem que evitar ter todos esses defeitos para dar paz também, né, Jorge? Fazer o máximo para ser um pouquinho melhor, né? Fazer o máximo para ser um pouquinho melhor. Rui, só para a gente dar uma fechadinha aqui no livro, para a gente já encerrar, dizendo que o livro tem muitas coisas interessantes a mais, como nós estávamos falando ali, né? A gente fala de animais no plano espiritual. Quem acredita em lobisomem? Fala sobre licantropia. Então, é interessante. André Luiz fala sobre licantropia. Alimentos dos espíritos, fala sobre dragões e legiões, elementais, segunda morte, como nós falamos aqui, planetas e humanidade, criações mentais, né? Enfermidade longa pode ser uma bênção. Então, às vezes a pessoa passa muito tempo doente, pode ser uma bênção para a pessoa isso aí. A melhora da morte existe? Existe aquela mesma, fala, nossa, a pessoa ficou boa e daqui a pouco quando ela vira nas costas a pessoa morrer, né? Almas que vagam na terra, né? Desintegradores etéreos, passes magnéticos, como nós falamos aqui, a água magnetizada que nós temos no centro espírita, eles falam também. Não, e tem uma coisa que você precisa falar aqui, que nós precisamos falar aqui, o respeito nos velórios, né? Isso. Isso aí é grande, esse capítulo é grande. É muito sério isso aí, né? Muito sério. Pessoal vem contar piada. Que a pessoa lê isso aí, ela vai perceber que a gente não pode ficar fazendo qualquer coisa em velório. Se você vai para velório contar piada, dar risada e fazer graça, não vá. você não está fazendo bem para ninguém. É, quando você vai fazer nem isso aí, para aquele que desencarnou. Principalmente para o que desencarnou, né? É água magnetizada, sono durante as preleções. Você tem sono durante as preleções? Ó, presta atenção, a gente está lá fazendo a preleção, está cheio de gente dormindo, cochilando. Aí tem gente que fala que se desdobrou, né? Tá bonito, olha, dá uma lidinha nessas coisas aí que vocês vão ver, né? O velório, o lado espiritual, pedidos no centro espírita, aqueles pedidos que são feitos no centro espírita, né? É, um olhar sobre as encarnações e um olhar também sobre as desencarnações, meios de transportes, anjo da guarda. É, tudo isso que eu estou dizendo, comunicando a própria morte, centros de força, né? É, são coisas que estão nesse livro, nas trilhas de André Luiz, que é um livro que, segundo a editora, está fazendo muito sucesso, muitos pedidos. Não, e tem uma coisa muito interessante nesse seu livro, Jorge. Você já não dá a fórmula pronta, porque tem muita gente que quer a fórmula. Ah, no livro tal me falaram para fazer isso, isso, isso. Você não faz isso. Você orienta as pessoas para procurar, para procurar as suas explicações melhores em outros livros. Então tem aqui a bibliografia do é muito grande, muito vasta. É, né? Nada que a gente escreva sobre André Luiz, sobre a obra de André Luiz, vai substituir a leitura dos livros de André Luiz. Isso aqui é só um preâmbulo, é só uma pesquisa que foi feita, a gente falando sobre pontos relevantes, assuntos interessantes, temas curiosos, para aguçar mais ainda a necessidade de nós estudarmos a obra de André Luiz. Né? Não, e outro dia eu estava lendo um artigo que a pessoa está dizendo que os cientistas atuais estão descobrindo o livro A Gênese, obra básica da doutrina espírita, porque eles sempre acharam que a Gênese era uma ciência de segunda categoria. Hoje eles estão vendo que o livro A Gênese é muito mais adiantado do que eles pensam. Muito mais adiantado como o próprio livro dos Espíritos, né? É. Quando a gente pega, tem coisa que está lá que a gente é fácil de ler, mas é difícil de entender muitas coisas, né? Porque a gente não tem capacidade ainda para entender muitas coisas que estão ali. Precisa estudar bastante. Eu costumo até brincar dizendo que o livro dos Espíritos é um livro mágico. De acordo com aquilo que você vai conhecendo a doutrina espírita, você vai conhecendo também o livro dos Espíritos, que lhe traz todas as respostas necessárias para você viver bem nesse nosso mundo atual. Exatamente. Vamos lá para os nossos sorteados. Olha só. Ganhadores do livro, né? Os dois ganhadores do livro são o livro que será doado lá pela livraria Casa do Caminho, né? Por falar em livro, o livro Nas Trilhas de André Luiz, vocês podem encontrar lá na livraria Casa do Caminho também, ou conosco, na AME, né? No Irmão Rodolfo, em outras livrarias das casas espíritas aí que levam o livro pra gente. E passar o endereço novo também, né? Isso. Então, mas os livros que vão ser doados para os ganhadores são os livros que a Casa do Caminho doa, não é esse aqui não, tá bom, pessoal? É, os ganhadores foram Vicente Teixeira e a Lígia Camargo Girardi. Vicente Teixeira e Lígia Camargo Girardi. Vocês podem comparecer lá, não decorei o nome da rua, então, qual que é mesmo? Helena Mascarenhas, número 115. Bela Vista. No Jardim Bela Vista. É, virando a rua. Fica exatamente atrás de onde era a outra Casa do Caminho. Né? Cresci ali no Bela Vista. Uhum. Então é Helena Mascarenhas, 115. A partir de amanhã, às 13 horas, vocês podem retirar os seus livros lá, que o Rui deixa o nome, do Vicente Teixeira e da Lígia Camargo Girardi. Paz e alegria no coração de vocês, hoje e sempre. Já falei muito. Então, tchau. Então, vou só comentar, só para convidar todos para participar agora do Congresso Espírita da Geórgia, lá nos Estados Unidos, que o Zé Magalhães vai começar a transmitir a partir das 11 horas da manhã. Então, fique ligadinho aí na rádio online Vivência Espírita, baixe o nosso aplicativo lá no Android, Vivência Espírita, ou entre no site vivenciaespirita.com.br e escute as palestras do Simão Pedro e Arthur Valadares, que são ótimas. Eu ouvi um pouco depois que eu voltei lá de Aparecida ontem, estavam ótimas as preleções deles. E eu acredito que hoje vai continuar nesse mesmo nível. Então, entre aí às 11 horas no site e escute as palestras ao vivo. Vou agradecer também as pessoas que eu não consegui ler as mensagens, como o Oswaldo Barbosa, entrou aqui no nosso WhatsApp, deixou uma mensagem, a Cláudia, e o pessoal que a gente não teve tempo de ler. Agradeço aí a participação de vocês e participe com a gente no próximo programa às 8 horas da manhã. Rui. Hoje nós não contamos com a presença da Graça, que está viajando, né, visitando a avó. O Serginho também, que não esteve aqui conosco, deve estar viajando. A Camila, que está aqui com a gente, né? Hoje ela é plantonista, porque ela faltou já hoje. Hoje você viu como o café estava gostoso, uhum. O chá estava delicioso. Só graças a Deus a Graça saber. Viajou lá para casa amanhã. Só ninguém pode saber, né, do Jeff. Ninguém pode saber do Jeff que ela faltou. Então nós vamos aproveitar e agradecer a Camila pelo chá, pelo café, pelo biscoito, você viu, Jóia? Você viu, Jô? O biscoito de polvilho tomado com café preto é uma delícia. E nós vamos aproveitar para pedir para a Camila para fazer a nossa prece de encerramento no dia de hoje. Que a paz e a tranquilidade do nosso Mestre Jesus estejam no lar de todos os nossos ouvintes para esse novo dia, para esse novo horário que começa hoje e termina no dia 17 de fevereiro de 2018. Então vamos envolver a Camila com muito carinho, com muito amor, para a nossa prece de hoje. E que maravilha, Jorge, o casal trabalhando em conjunto. Uma beleza. Agradecendo ao Senhor Jesus por todo esse carinho, por todo esse amor que envolve este ambiente, que envolve os nossos ambientes nos lares. E vamos mandando um beijo no coração de todos os ouvintes. Que essa semana seja iluminada com muita alegria e muito amor. Que assim seja, graças a Deus. Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês.